Eu vejo a personalidade como algo muito realmente singular, sabe, da pessoa, mas que é algo que é singular, mas que é muito camuflado ao mesmo tempo, sabe? Que é como se fosse uma coisa que a gente sabe, né, que tem alguém, mas que a gente não percebe isso claramente, sabe? É uma construção assim, né, da pessoa que é quase como se fosse construído na nossa mente só, né? E que a gente não consegue definir exatamente. Até se fosse para olhar para outra pessoa e falar, olha, essa pessoa é desse jeito. E sei lá, é complicado até de tu tentar, né, falar um pouco sobre a personalidade de alguém, principalmente. E normalmente, assim como a gente não consegue definir, né, as pessoas, eu penso que a personalidade é quase como se fosse uma camuflagem até nossa, assim, sabe? Tipo, para nós mesmos, que a gente acaba não querendo saber quem é a gente, sabe? Não querendo mostrar para quem é realmente a gente. E às vezes a gente não consegue nem saber quem é a gente, simplesmente não querer mostrar às pessoas quem nós somos. Como se você tentasse se autocontrolar para entrar numa zona, entre aspas, perfeita, de mais segurança e esquecendo do autoconhecimento. Tipo, fechar a capa de um livro sem ler ele. Sim. Isso aqui. Acaba sendo uma coisa única, né, de cada pessoa. Cada um, com suas vivências, vai criando sua própria personalidade. O que eu diria, personalidade. É meio que a definição pessoal do ser, como você mesmo falou. É uma coisa que tá mais na sua cabeça. Mesmo alguém, não sei, nas minhas gírias médicas, o guru da meditação, ele vai lá, e eu não teve nada a ver, mas tá. Que ele consiga perceber todos os seus traços, ações, ele mesmo assim não vai te entender, sabe? Porque é como você falou, eu, todo mundo acaba se limitando a expressar isso pro mundo, isso acaba te prendendo nessa zona de não se autoconhecer. Eu acho que mesmo tentando expressar, você não vai conseguir passar totalmente o que você é para outra pessoa. Nunca vai. Meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na despensa. Cabe o meu amor. Cabem Eu sempre trezentas acabo perguntando, né, nessas coisas sobre personalidade mesmo, sobre quem a gente realmente é, sabe? E se eu sou mesmo aquilo que eu penso que eu sou. Porque como as pessoas elas olham pra gente e tentam tirar quem nós somos, né, pelos nossos atos ou pelas coisas que a gente faz até, sei lá, nas redes sociais ou fora delas. Então, tipo, é uma pergunta assim que é meio bem complicada, né, até de se responder. E aí eu pergunto para vocês, né, também. Quem que são vocês, Que bela dúvida, hein? assim? Vamos lá. Eu sou praticamente. Eu sou o preset que eu imagino, só que ao contrário, como se fosse fracasso. E não tipo 880, Caralho. sabe? Não, eu sou o que eu imagino, mas eu acabo não sendo o que eu imagino, sabe? Eu tenho uma concepção de mim, só que digamos que ao transparecer isso, eu não vou conseguir transparecer perfeitamente isso, entende? Então foi um Não, preset do é fracasso. meio preso. É Sim. verdade também. Feito um caminho. Quem é o Randa? Quem é o Randa? O Randa é um cara feliz, cara. Feliz com a vida, feliz com suas conquistas. E o Randa é isso. O significado de Highlander é feliz com a vida. Juro, pensei que era uma marca de Lava Jato. Sério? Não, de Lava Jato não, pode ser uma marca de roupa. Talvez daqui a um tempo, né? Conseguir essa nova conquista aí. Imagina, negão da cor do pecado com a tag estampada numa camiseta. É, ué. Hashtag. É, mano, sei lá, mano. Sou eu, mano. Faz o seguinte, coloca você na sua frente. É. Você de agora é uma visão crítica, sabe? Como do julgamento, como alguém vê na rua. Qual é o seu cartão de boas-vindas? O que você passa pra alguém que não conhece nada de você? Mano, você tem que ser sempre, tipo assim, gentil com a pessoa, entendeu? Sempre sorrir. Tentar ser uma pessoa mais normal, entendeu? Gosto sempre de conversar com todo mundo. Não gosto de fazer inimizade nem nada disso. E tu sempre foi assim? Não, sempre foi assim não. Antes eu era bolado com a vida. Sei lá. Acho que eu sofria muito bullying. Não, é sério. Padrão. Em que momento assim tu acha que isso mudou? Mudou. Primeiramente falar porque eu sofri bullying, né? Porque eu tinha uns dentes muito cavalados. Então todo mundo me zoava. Era feio, mas nossa, você pensa num cara feio. Aí, tá. Coloquei aparelho e tal, já deu uma melhorada nos dentes. Mas mudou mesmo, porque eu tinha autoestima muito baixa por causa disso. Mudou depois que eu comecei a praticar musculação, entendeu? Que aí foi dando uma mudada também e tal. Eu deixei, tipo assim, eu nunca liguei pro bullying em si, entendeu? Sempre levei de boa. Só que a autoestima era sempre muito baixa, né? Ele não colaborava com a sua autoestima, ia diminuindo mesmo que não te afetasse tanto, assim, explicitamente. Mas com o passar do tempo, o trem deu uma melhorada. Entrou na linha mais ou menos, né? Aí começou a ficar mais suave, mais normal. As coisas assim, tipo, foram melhorando pra ti a partir desse momento, então, tipo, que... A partir de quando eu resolvi mudar, né? Então, tipo, foi uma mudança que foi tua, né? Exatamente. Não foi imposta, nada, né? Tipo, é um pensamento próprio, né? É tipo, tu se olhar, né? Tu se olhou. É a mudança que você participa. Eu me olhei no espelho e falei, caralho, esse cara já é feio. Feio. Ruim. E magro ainda? Não dá, né, meu amigo? Merda, não dá. Fudeu. Nada contra os feios, ruins de cabelo ruim e magro. É, nada contra magro. Vocês, né? Mas... Acabou de me descrever, mas tudo bem. Eu não, eu tenho feios. É sempre isso. Personalidade é uma coisa que você vai galgando ao longo da vida. É a parte da sua vida que vai lapidando e te criando como pessoa... E recriando sua personalidade. Recriando não, criando a sua personalidade. E eu acho que, tipo, isso não tem um momento que inicia a mudança, um momento que para. É a mudança constante, sabe? O entorno muda muito isso, o que você passa, o que você sente. E um pouco das decisões que você toma. Vai alterando você até sem perceber tanto. Mas vai sempre agregando ou não a sua personalidade. Pensando assim na infância mesmo, sabe? Tipo, o que que trouxe pra vocês? Vocês lembram de talvez de algum momento em que dentro da vida de vocês fez com que tivesse esse pensamento assim de querer escolher e fazer as coisas, sabe? Pensando em si e não no outro, assim, tanto, sabe? Tipo, momentos que me fizeram querer escolher mais, assim, sabe? As coisas para mim, não para alguém. Cara, eu acho que isso na infância eu não lembro, sinceramente. Onde tu acha que começou, assim? Eu acho que começou quando eu recebi meu primeiro salário. Eu não dependia mais da minha mãe. Eu falei, agora eu vou fazer pra mim. Comprar minhas próprias coisas, fazer minhas próprias decisões. virar um espírito tanto, independente. Tanto que foi aí que eu comecei a treinar, né? Só comecei a treinar depois que eu tive meu próprio dinheiro. Eu acho que foi um momento que eu fui até se necessário perceber isso, sabe? Que eu tava andando, mas não no meu caminho. E não faz sentido tentar seguir, não pensar só mais em mim, porque eu sou o único que convive 24 horas comigo, então acho que o meu bem-estar vale mais pensando assim. E foi, não sei, acho que pelos meus 15 anos por aí que eu comecei nisso. Ainda é um exercício que eu treino lentamente, mas com constância, sabe? Aprendendo a praticar auto-amor, não só com as mãos. Eu tenho alguma coisa, sair pra, não sei, roubar um carro, atropelar um caminhão pra dar uma risada, sabe? É o momento que eu paro e penso, cara, vou fazer uma coisa pra mim. E acho que a partir desse time, quando eu comecei. Você vai fazer uma coisa muito boa pra você, né? Roubar um carro, atropelar alguém. Mas imagina a cena, você imagina contextualizado, louco, né? E sonorizado com sonoplastia de primeira linha. Verdade. Tipo, na casa do Randa, né? Às vezes. Exatamente. Tipo, a SpaceX decola e o busão para na frente. Pra quem não sabe, eu moro do lado de estação de metrô aqui. Faz um pouco de barulho de vez em quando. Vocês vão ouvir ainda. Aguarde atualizações, esse é o próximo podcast. Fala o número da linha aí que eu já vejo o próximo horário e tá gravado o próximo podcast. Então, 634 a linha. Então, gente, eu não falei no início o nome das pessoas que participaram desse podcast por conta dele ter começado um pouco devagar, sabe? Mas isso foi por conta de eu também não estar muito à vontade. Foi o primeiro episódio, eu estava um pouco nervoso. Então eu peço a paciência de vocês para que isso... Porque isso pode acontecer também nos próximos episódios. E é bem provável então que ele comece no meio de uma conversa já. Eu só peço a paciência de vocês então pra isso, até que eu consiga melhorar, né? E gostaria de agradecer a você que tá aqui até agora. E se você quer apoiar a gente de alguma maneira, é só você comentar e compartilhar o nosso podcast com algum amigo. E se você quer mesmo contribuir com a gente financeiramente, você pode ir em catarse.me/politega. E aí a partir de 10 reais você já vai estar ajudando a gente a financiar esse projeto. Eu só queria agradecer imensamente a participação do Igor e do Hunter, que fizeram esse episódio ser de verdade. E é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau. Sabendo que às vezes só eu só.